o teu lamento em canto e acabar de vez com essa solidão. Vou preencher todo o vazio do teu coração. Quero ser o teu amigo, quero estar sempre contigo, quero te transformar. Do meu amor, no deserto saciarei a tua sede e na dor eu serei tua canção. De dia eu serei o teu abrigo. O teu lamento em canto e acabar de vez com essa solidão. Se me deres ao menos uma chance, vou preencher todo o vazio do teu coração. Quero fazer brilhar em ti a minha luz. Quero dar-te a vitória de te levar pra minha glória. Quero dizer que o meu nome é Jesus. Quero dizer que o meu nome é Jesus. Quero dizer que o meu nome é Jesus. Jesus.